Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nessa tarde a gente não vai fazer propriamente uma palestra, né? Porque acho que vai terminar mais cedo os nossos trabalhos. Mas vamos conversar um pouco, falar um pouco sobre algumas questões que envolvem a nossa vida atual. Qual foi o tema que a Petrângela falou hoje? Ele falou de corpo físico. Ele? Ah, foi o marido dela. Corpo físico, né? Então, e a gente vai falar sobre um pouco sobre essa vida tumultuada que nós estamos vivendo. Essa correria desesperada, que parece que nós não conseguimos dar conta de tantos deveres, tantos compromissos, tantas obrigações. E tem uma explicação para isso, né? Hoje nós estamos vivendo um processo que é chamado de massificação. A maioria das pessoas estão envolvidas nesse processo. E é fazer coisas, cumprir tarefas, obrigações, sem ter muita consciência delas. É a gente estar atendendo uma série de imposições que a vida nos traz, mas sem o nosso querer real. A gente vai sendo levado por essa enxurrada de obrigações que a sociedade nos impõe, que a família nos impõe, sem nós realmente querermos. E esse fenômeno então é conhecido como massificação. Hoje no mundo nós temos milhões de pessoas vivendo assim. Talvez dos 7 bilhões, 300 milhões de encarnados, talvez 99% está vivendo assim. Todos os dias nós acordamos, levantamos, cumprimos os deveres, as obrigações, e a gente não sabe exatamente o porquê de tudo isso. Isso tem algumas razões, tem a ver com a evolução que nós nos encontramos, tem a ver com a época de transição que nós estamos vivendo, e tem a ver com a própria evolução individual de cada um. Nós não temos muitas vezes consciência daquilo que nos realmente cabe no mundo, porque a gente é muito induzido por fatores externos. Nós vemos uma sociedade que tudo nos leva a cumprir, a fazer coisas que nós não queremos muito bem. Um exemplo bem prático é a questão do consumo. Muitas coisas hoje são ditas como necessárias, fundamentais à vida, e se a gente for ver bem, elas não são tanto assim. Muitos bens de consumo, artigos eletrônicos, peças de vestuário, muitos produtos que nós compramos, até alimentícios, eles não são tão necessários assim à nossa vida. E nós achamos que eles vão ser muito práticos, muito úteis, e nós acabamos sendo levados a consumir esses produtos. E a gente trabalha mais para poder comprá-los. A gente vê, hoje até brinquei com uma aluna assim, que ela foi tirar foto da lousa, porque hoje eles já não querem mais copiar nada, né? Você passa uma lousa lá com as explicações, ah não, professor, dá muito trabalho, deixa eu tirar a foto. Aí ela foi tirar a foto lá da lousa, eu falei, deixa eu ver o seu celular. E comparei com o meu, falei, ó, o seu celular é bem melhor que o meu, acho que eu vou ficar com o seu, você fica com o meu. Aí eu fiquei pensando, para que um adolescente precisa ter um celular caro, sofisticado, com tantos recursos? É muito interessante, é muito fascinante esses aparelhos, e quem interage sabe que eles nos permitem ver vídeos, fotos, gravar. Eu mesmo uso muito o recurso, mas quando a gente vê para aquilo que eles estão usando, eles poderiam estar conversando um com o outro. Porque às vezes é a comunicação das coisas mais banais do mundo é que essa tecnologia tão sofisticada é utilizada. Então aí eu fico pensando no pai, na mãe de um aluno que está numa escola pública, que tem algumas limitações porque o bairro é carente, e ele tem um celular que é relativamente caro, se você pensar para o padrão econômico daquela população que vive naquela escola. Aí a pessoa que comprou um aparelho como aquele, ela deve ter trabalhado muito mais para poder atender a expectativa do filho. Então esse é um exemplo prático que nós temos, de consumir coisas que talvez não sejam tão necessárias. Mas não para por aí essa massificação que nós estamos vivendo. Nós também somos levados a consumir produtos culturais que não são exatamente aquilo que nós até gostaríamos, mas nós não temos opção. Se você for observar as redes de TV abertas, as emissoras de rádio, eles não mostram toda a produção cultural humana. Todas as músicas que existem, todos os gêneros, eles mostram uma parcela que é muito pequena. algo em torno aí de 1%. Então são pessoas que estão sendo levadas hoje a ouvir certas músicas, a ouvir certas notícias, a assistir certos programas, que são todos padronizados. Então a pessoa ela acaba sendo levada até a certos comportamentos como o consumismo, em função desses meios de comunicação. E ela não só consome coisas materiais, mas certos valores são passados pelos meios de comunicação. Certas tendências são impostas, são levadas as pessoas a acharem que aquilo realmente é importante. Então o que isso mostra para a gente? Muitas pessoas vão assimilar apenas aquilo que vai ser oferecido a elas por esses meios, vão seguir tendências, modismos, vão consumir baseados naquilo que é empurrado para elas o tempo todo. E isso sem pensar nas mensagens subliminares que certas propagandas trazem, por exemplo, coisas relacionadas com a violência. Alguém acha banal um ser humano ser morto assim? Não é, né? Acho que todos que têm algum valor, que já têm alguma compreensão do que é a vida, sabem que a morte humana, quando ela é trágica, é sempre algo que quebrou uma regra da natureza, uma regra da lei divina, e que acaba trazendo para o espírito sofrimento. E aí nós temos atualmente uma que vem sendo veiculada na TV, não sei se ainda está passando, mas até poucos dias estava, de um rapaz, um guerreiro, um medieval, conversando com um outro lá, e ele leva uma flechada nas costas. Ele vai morrer em decorrência daquela flechada. Mas eles estão falando de uma banalidade ali, que é a poder ter uma outra armadura caso ele perdesse aquela, já que ele comprou com o cartão de crédito que faz a propaganda. Então, é a banalização da morte humana, né? Do sofrimento humano, numa propaganda. Tem pessoas que vão defender, vão falar, ah, mas isso é uma coisa inocente, todo mundo sabe que ele não está morrendo. Mas a gente sabe que as imagens, elas têm um poder muito grande, principalmente para crianças e jovens. Principalmente para aqueles que estão em formação, ver cenas repetidas de pessoas sendo brutalizadas, assassinadas, isso torna a pessoa insensível ao fato em si. Eu me recordo que alguns anos atrás, um aluno veio me mostrar... Alguns anos atrás, coisa de acho que uns 2 anos atrás, o aluno veio me mostrar, sem muita preocupação, o vídeo no celular daquele jornalista que foi decapitado pelos terroristas. Ele foi capturado, o jornalista foi capturado, ele foi decapitado ali, né? Foi morto na hora e arrancaram a cabeça dele ali na hora. E mostrou o vídeo assim, de uma forma muito displicente, como se estivesse mostrando algo qualquer ali, sem maior importância. Para ele, a imagem do sofrimento humano, uma coisa tão dramática, tão cruel, que é alguém morrer de uma forma dessa, era uma coisa curiosa apenas. Não causava, não chocava. Então, o que, que essas imagens que hoje são tão insistentemente trazidas para nós fazem com aqueles que estão em formação? Muitas vezes se tornarem insensíveis a certas situações da vida. Então, para a gente ver o quanto nos é imposto através desses meios de comunicação, situações que para aquele que não está bem preparado ainda, não está bem formado, ele não vai saber lidar com essas informações. A mesma coisa o consumo. Uma pessoa que já é madura, que já cresceu, já se tornou responsável financeiramente, ele não sai comprando as coisas só por causa de um anúncio, de uma propaganda. Mas muitas pessoas, mesmo adultos, não são suficientemente maduros financeiramente. Não sabem controlar suas despesas. E o que, que fazem? Às vezes acabam se endividando, se comprometendo, criando situações difíceis em decorrência disso. Então, isso tudo é um sintoma da nossa época, são exemplos. E quem fez essas propagandas, quem divulga essas ideias, essas imagens, não necessariamente querem o mal da sociedade. Não necessariamente querem comprometer todo mundo. Mas acabam, de uma forma inconsequente, contribuindo. Porque muitas pessoas não têm essa criticidade, essa capacidade de análise, de julgar aquilo que ouve, que vê, aquilo que é induzido a fazer. Então, nos nossos dias, nós vamos nos deparar com muitas situações, como estas e outras que eu já vou citar, que nos levam a ser insensíveis perante a vida, que nos leva a nos tornarmos aí pessoas indiferentes ao sofrimento. Nós acostumamos tanto a ver pessoas largadas pelas calçadas que se tornou algo comum. E a gente já tem a resposta pronta. Ah, é um morador de rua. Ele está ali porque ele escolheu estar ali. Ele deve ter brigado com a família e resolveu sair de casa e escolheu essa vida. É um problema dele. Porque a gente ouve muito essa explicação quando as pessoas vão explicar por que tem tantos moradores de rua. E nós nos tornamos o quê? Insensíveis a essa realidade. Esquecemos que Jesus uma vez usou a parábola do bom samaritano para explicar como a gente identificar quem é o nosso irmão. É a pessoa que está caída, não importa por quê, mas que é aquele que está lá dependendo de uma ajuda para se levantar. Então Jesus nessa parábola, ele nos trouxe a reflexão do quê? O nosso irmão é qualquer um que precisar. E nós, muitas vezes, pela vida que nós levamos, nós acabamos o quê? Julgando as pessoas e não consideramos como nosso irmão, não admitimos que ele é nosso irmão e não paramos nem para saber o que ele precisa, se ele precisa realmente de alguma coisa. A gente já classifica. Hoje, se a gente vê alguém deitado numa calçada, o que a gente faz? A gente vai dizer, ele bebeu e está lá se recuperando do seu pó. E essa indiferença ela é muito grave, porque muitas vezes a gente começa a ficar insensível com situações que nem tem uma explicação. Minha filha do meio, ela foi trabalhar e ela tropeçou na rua e caiu. Uma pessoa que estava passando ao lado dela não se importou com o fato. Continuou indo. Não se importou de ela estar caída ali, ele passava e ela caída. E era uma senhora já, né? Ficou indiferente aquilo. Uma outra pessoa que estava mais longe desceu do carro e veio perguntar o que estava acontecendo, se ela precisava de ajuda. Então veja, todos nós podemos ser insensíveis a esse ponto em algum momento da vida. Porque quando a gente permite que todas essas pressões da vida nos façam ser indiferentes ao outro, nos leva a ficar dessa forma, indiferentes às pessoas. Porque às vezes a gente está tão focado nos próprios problemas, nas próprias limitações que nós temos, nas dificuldades da vida, e a gente se torna insensível realmente. Então é um exercício que devemos fazer diário, frequente, sempre estarmos pensando o que nós estamos fazendo perante as outras pessoas. Porque às vezes a gente se importa muito, assim, se nós não agredirmos as pessoas, se não ferirmos, se não tirarmos nada delas. E realmente isso é o nosso dever básico, principal no relacionamento. Mas nós que queremos evoluir espiritualmente, queremos avançar nesse aprendizado espiritual, queremos ser espíritos melhores do que já fomos até então, devemos passar a pensar também nesse aspecto da vida. Não só deixar de fazer o mal às pessoas, mas verificar o bem que nós estamos deixando de fazer por elas. Porque quando a gente desencarnar, a nossa consciência não vai ficar argumentando assim, ah, mas você trabalhava muito, era muito estressado, e por isso que você não percebia o seu irmão. Não vai ser a nossa consciência que vai justificar que nós tínhamos uma família muito difícil, ou que tínhamos essa ou aquela doença. Porque em algum momento a nossa consciência vai nos dizer, independente da sua luta, do seu sofrimento, da sua dor, você sempre deve pensar em fazer algo para o próximo. Ainda que você não consiga fazer. Ainda que você não tenha meios de ajudar. Mas só de se preocupar já denota o valor e já denota a possibilidade de progresso que nós temos. Quando a gente é profundamente indiferente, egoísta, insensível, nunca nada do sofrimento alheio nos incomoda, isso é um sinal de que há uma necessidade de renovação urgente da nossa parte. Nós podemos ser assim durante toda a vida ou em certos momentos. Tem pessoas que são muito generosas quando a vida lhe sorri, quando a vida é favorável, quando há saúde, há recursos financeiros, quando está empregado, quando há paz na família. Elas conseguem sair do seu mundo e ajudar o próximo. Isso é meritório, é valoroso. Mas tem pessoas que, quando passam por momentos difíceis, elas não conseguem pensar nos outros, pensam apenas em si mesmas. Para nós que queremos evoluir, queremos nos tornar espíritos melhores, exercitar, sair do nosso sofrimento, da nossa dor e pensar no próximo, é uma grande possibilidade de evolução, é uma grande oportunidade de crescimento espiritual, é uma grande oportunidade de a gente aprender o real significado da vida. O porquê estarmos aqui. É a gente conseguir ir além, apesar das limitações. Porque fazer o bem, quando tudo é muito favorável, tem um valor. Mas fazer o bem, quando as coisas são adversas, tem um valor muito maior ainda. Tem um valor muito grande. Quando a gente consegue se libertar da própria dor e auxiliar aquele que sofre mais. Para começar, nós somos beneficiados. Porque quando a gente auxilia alguém, a gente esquece o nosso sofrimento e a gente passa a perceber até formas de lidar com ele de maneira mais eficiente. Porque a gente aprende com a outra pessoa que está em experiência mais difícil certos valores que a gente ainda não aprendeu. E de compartilhar com ela aquele momento de auxílio, a gente acaba aprendendo. Acaba reconhecendo naquela pessoa valores que até então a gente não tinha descoberto na vida. Então ajudar aquele que está em maior sofrimento, mesmo que estejamos em sofrimento, nos ajuda também na superação das nossas dificuldades. Por isso que os espíritos bons, os espíritos orientadores, sempre vão nos esclarecer que a melhor forma de a gente encontrar o auxílio divino é auxiliar o próximo. Por isso que eles insistem tanto nesse tema da caridade. Que nós temos que ajudar as pessoas. Que nós temos que exercitar a boa vontade permanentemente. Que nós temos que realizar algo de bom sempre que possível. O Espírito Emmanuel, ele tem uma mensagem, não me lembro na íntegra dela, mas eu fixei uma ideia que ele coloca nessa mensagem sobre a caridade. Ele fala assim, nem que seja por vaidade, que a gente faça o bem para os outros. E ele, nessas colocações que ele faz na mensagem, ele faz de forma a gente pensar isso. Se a gente fizer o bem, de alguma forma, a gente está a caminho de um bem muito maior. A gente vai estar a caminho de uma transformação, de uma renovação. Porque a gente pode começar hoje a fazer o bem por vaidade, mas em um momento a gente vai descobrir por que que ele é tão importante na nossa vida e por que nós devemos fazê-lo, por exemplo, humildemente. Então ele colocando dessa forma, nos leva a pensar isso, de que realizar o bem por aquele que sofre é sempre uma oportunidade de aprendizado para nós mesmos. E o sofrimento a gente deve identificar não apenas nas necessidades materiais, mas também nas necessidades espirituais que as pessoas têm. Porque às vezes a gente pensa que ajudar é aquele que está caído, faminto, nu, mas não é. Aquela pessoa mais difícil do nosso convívio é a pessoa que necessita da nossa caridade, necessita do nosso amor. A pessoa que está, muitas vezes, perturbada, está desequilibrada, é a pessoa que necessita, muitas vezes, da nossa caridade na forma de paciência. E é algo que nós muitas vezes permitimos, né, acontecer, é a gente entrar em conflito com pessoas que estão em desarmonia, estão num momento difícil da sua vida. Porque a gente acha que aquilo que a pessoa está sendo é contra nós, é porque ela não gosta da gente, porque ela nos deseja o mal. E a gente tende a tomar tudo como pessoal, tudo como para nós, quando não deveríamos. Quando na verdade deveríamos o quê? Deveríamos ver naquele que está em desequilíbrio um doente, um enfermo, alguém que precisa de auxílio, alguém que precisa de apoio. E não alguém que nós devamos nos degladiar. Nós observamos hoje, em muitos meios, as pessoas entrando em conflito por divergências de opiniões, divergências de direções. Nos ambientes profissionais isso é muito comum. Alguém tem a incumbência de fazer cumprir certas normas que são instituídas por uma empresa, uma organização, e as pessoas que trabalham com essa pessoa nem sempre reconhecem que aquela pessoa que está nesse papel é o dever profissional dela. E levam as questões, muitas vezes, para o campo pessoal. Passam a nutrir sentimentos de raiva, de rancor em relação a uma chefia, a um superior, porque ele faz cumprir certas regras. Então, isso nos leva a pensar que a forma de praticar a caridade pode ser compreendendo as pessoas nos papéis que elas têm que desempenhar. Aceitar que as pessoas têm os seus deveres e às vezes eles, sendo cumpridos, não nos agradam. E nem por isso nós temos que sentir algo contra essa pessoa. Ressentimento, raiva, rancor, nada disso. Então, nós somos levados a reagir dessa forma, também muitas vezes, porque nós estamos naquele processo inicial que eu chamei de massificação. Somos conduzidos por tantas obrigações, tantas pressões, tantas exigências que nos impõem, e a gente deixa de refletir no que significa a vida. A gente deixa de refletir no que significa a nossa relação com as pessoas, seja profissional, familiar, seja na casa espírita. O que que a gente passa a pensar? A gente passa a pensar que estamos aqui para nos degladiarmos uns com os outros, brigarmos. Não é. Na verdade, nós estamos no mundo para descobrir o melhor que existe em nós e o melhor que existe nas outras pessoas. E se a gente não descobrir nada de bom, descobrir o potencial para o bem que cada um traz dentro de si. É para isso que estamos aqui, para aprender e aprendermos uns com os outros. Então, refletir sobre a forma como estamos nos comportando, a forma como nos conduzimos, refletir sobre o que fazemos nas nossas relações, como reagimos àquilo que as pessoas nos fazem, é uma forma de a gente vencer essa tendência de nos tornarmos pessoas insensíveis, pessoas massificadas, pessoas que são conduzidas por influências externas e nunca refletem no seu modo de ser. Espero que essas reflexões nos ajudem a todos a pensarmos, a avaliarmos o que fazemos. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então hoje ficamos por aqui nos nossos comentários, tá bom? Que Jesus abençoe a todos, traga paz, harmonia para todos. Obrigado, viu, gente?